Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui não vai para um atrativo específico, mas, digamos assim, para o conjunto da obra, né? Com o Foz do Iguaçu apresentando o maior volume de turistas na história no que vai do ano, reforçando aí as possibilidades de quebra de recordes ao término de 2017. No caso do Parque Nacional do Iguaçu, nos 7 primeiros meses do ano foram 1.010.742 visitantes, isso entre brasileiros e estrangeiros, sendo que 212.178 só no mês de julho, que teve acréscimo aí de 18% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A marca de 1 milhão de visitantes foi alcançada neste ano, né, com 19 dias de antecedência na comparação com 2015, que até agora é o ano de maior visitação no lado brasileiro das cataratas, o que mostra aí, né, o quão alta está essa visitação neste ano. Bom, a usina de Itaipu, lá na usina, o acumulado do ano aponta aí 328.376 visitas somente pela margem brasileira. Também acontecem visitas pela margem paraguaia, mas essa conta leva em consideração somente, né, as visitas pelo lado brasileiro, um crescimento de quase 7% nos primeiros 7 meses e 27,7% se considerarmos apenas os números de julho, né, que teve um total de 73.539 visitantes nos atrativos do Complexo Turístico Itaipu. No marco das Três Fronteiras, já são 163.984 visitantes no acumulado dos 7 meses. O Parque das Aves teve em julho agora 114.678 ingressos vendidos, melhor mês da história dos 22 anos do parque, superando o recorde anterior, que também era de um mês agora de 2017, no caso janeiro, né, quando 93 mil pessoas conheceram o atrativo. Números que mostram, portanto, que a Terra das Cataratas cada vez mais atrai visitantes de olho nas maravilhas daqui. Hora de falar aqui no front daquelas notícias toscas, bizarras, que não servem pra nada, mas que todas as semanas arrumam um espacinho aqui no programa. E não só isso, né? Não raramente acabam sendo as mais lidas, mais clicadas, curtidas, comentadas e compartilhadas em sites de notícias no mundo afora, mostrando que quando o assunto é besterol, né, o potencial desse tipo de coisa é praticamente infinito. E sabe quando a realidade imita a ficção? Então, porque semana passada não só eu, como milhares de brasileiros, né, fizeram a piada de que a gasolina agora está tão cara que vai ter gente roubando o carro só para tirar a gasolina e pronto. Depois abandona o carro lá com o tanque vazio, porque a gasolina equivale mais que o carro, né? Enfim, até foi chamado aí de assalto do tipo saidinha de posto. Pois bem, mas foi mais ou menos isso que aconteceu justamente nesta semana em Ponta Grossa, com a Guarda Municipal da cidade prendendo 3 homens e 1 mulher suspeitos de furtar combustível de carros estacionados na rua na madrugada do último domingo, né? Eles estavam ali devidamente equipados com mangueirinha, galão e tudo mais, que é indispensável para esse tipo de prática. Pois é, né? Mas vamos lá. Nessa semana eu poderia falar, por exemplo, do cidadão lá nos Estados Unidos que invadiu um banco, assaltou, pegou o dinheiro e o que que fez? Tirou a roupa e saiu correndo pelado na rua jogando dinheiro roubado. Pois é, o objetivo do garotão, chamado Alexander Sperbe, de 25 anos, era, segundo o que ele disse para a polícia, era impulsionar a carreira dele como humorista. Olha, deu certo, tá? Deu muito certo. Você, Alexander, você vai ficar aí... Todo mundo vai ficar rindo de você. Agora que você tá atrás das grades, todo mundo vai ficar rindo por uns 15 anos de cadeia, tá bom? Então fica tranquilo, cara, ó, certinho, você fez muito certo. Eu poderia falar também de outro caso lá dos Estados Unidos, no Texas, né, em que um cidadão orgulhoso de sua arma de fogo atirou contra um tatu. E o que que aconteceu? Bom, a bala ricocheteou ali no casco do tatu e voltou bem no rosto do atirador, que teve que reconstituir a mandíbula. Olha, o cara dando tiro num tatu, sinceramente, essa notícia é muito idiota, não dá nem pra falar, né? Tanto com relação à mentalidade do sujeito como ao resultado. Enfim, porque eu vou falar mesmo é de um caso ocorrido no último domingo na Argentina e que ilustra bem, né, a malandragem que os nossos irmãos tanto se orgulham também. Pois bem, dirigentes do Deportivo Riestra, um time que disputava o acesso ao equivalente à terceira divisão argentina, estão sendo acusados de manipular o tamanho do campo de jogo para que seus jogadores fossem beneficiados na partida contra a equipe do Comunicaciones. Bom, basicamente, o que eles fizeram foi aumentar o tamanho da área. Isso mesmo, da grande área ali, né, para, digamos assim, facilitar a marcação de pênaltis. Agora, o problema é que aumentaram tanto que só de olhar a foto ou as imagens do jogo, já dá para perceber que tem chuncho ali. Impressionante. Não é uma grande área. A grande área virou uma enorme área. Impressionante. E olha, eu já tinha ouvido falar de time que rebaixava a trave, né, para tentar não tomar gol, mas aumentar o tamanho da área, olha, sinceramente, é a primeira vez. E quer saber se deu certo? Deu certo. Ganharam o jogo, inclusive com gol de pênalti. Pois é, para você ver como o mundo realmente é dos espertos, né? Programa Front até meio-dia. Sensación. Música aqui no Front e não se fala de outra coisa. Impressionante. Até nos Estados Unidos, onde o futebol normalmente ocupa um espaço mínimo na cobertura esportiva, a milionária ida do Neymar para o PSG da França foi alvo de grande atenção, porque também pudera, né? É muita grana, 820 milhões de reais, uma quantia que eu não consigo nem imaginar. Sério mesmo, 820 milhões é algo pra mim assim intangível, não consigo imaginar não. Se cai um dinheiro desse na minha mão, pra falar a verdade, eu não saberia nem por onde começar a gastar. Mas como a internet é fonte de grande ajuda, né, pros dilemas da humanidade, olha, o blog esportivo na base de dados do jornal O Globo fez algumas comparações interessantes, né, sobre o que é possível fazer com essa montanha de grana desembolsada pelos sheiks do Qatar. Vamos lá, por exemplo, né, você recebendo esse dinheiro poderia fazer como o deputado Vladimir, lá do Pará, e tatuar o nome do Michel Temer no ombro. Legal, né? Com essa grana daria, inclusive, para fazer tatuagem no ombro de todos os 640 mil habitantes de uma cidade do tamanho de Aracaju, a capital do Sergipe. Vamos lá, continuando as comparações. Daria para comprar também 585 apartamentos de luxo, iguaizinhos ao apartamento que dizem que é do Lula no Guarujá, no litoral de São Paulo. Sabe aquele que o Lula nega, que o Lula não sabe de nada? Esse aí, 585 apartamentos desse. Seria possível também, atenção flamenguistas, contratar 110 craques como o volante Márcio Araújo. Já imaginou? Você aí com 10 times, 110 jogadores, 10 times só de Márcio Araújo, com toda aquela categoria, aquela capacidade de marcar, de dar passe de 5 metros, olha, alegria garantida, né? Do adversário, talvez, sei lá. Ou, se você preferir, poderia viver uma vida de marajá hospedado durante 330 anos na suíte mais cara do Hotel Copacabana Palace? Legal, né? Ou quem sabe até ajudar o Donald Trump a construir o muro na fronteira com o México. Essa graninha aí, ó, segundo os cálculos, daria pra fazer uns 2% do muro. Bacana, né? Já eu poderia gastar tudo isso em chipa. Sei lá, né? Daria pra comprar umas... Deixa eu fazer as contas aqui. Umas 410 milhões... de chipas, umas duas chipas para cada brasileiro. Interessante, interessante, né? Eu inundaria aí o Brasil com chipa e acabaria com o reinado do pão de queijo. É isso aí, hein? E você, o que faria com essa grana toda? Ia torrar 820 milhões de reais em cerveja? Olha, haja barriga depois, hein? Front Transamérica, até meio-dia. Me dá um dinheiro aí, menino, me vê. Música aqui no front, e você conferiu no primeiro bloco, né, nossa primeira tentativa de organizar uma sessão de classificados, utilidade pública mesmo aqui no programa, mas só deu desgraça, só deu coisa de Brasília, pedido de compra de apoio, venda de voto, óleo de peroba e por aí vai. Vamos ver se temos mais sorte agora, né? WhatsApp 45988282828, chegou um anúncio aqui. Vendo camisa do PSG com o nome Neymar Júnior nas costas. Você viu que já tem no Paraguai para vender, inclusive? Que loucura, rapaz. Compro bananeira para plantar no asfalto. Tratar com Adriano na rua Celestino Castelli, no Parque Presidente 1, ao lado da cratera. Agora, o melhor aqui é a descrição, né? Ao lado da cratera. Difícil é chegar de carro até lá. Bom, também tem aqui um classificado de um tatuador oferecendo serviços de tatuar nomes de políticos no peito, nas costas e em outras partes que não dá para falar no ar. Não deve estar com muita procura, né? Tem também aqui a mensagem, Antônio Carlos, deixa eu ver aqui o que está escrito. Pergunto-lhe, és católica? Não, isso aqui não é dos classificados, não. Enfim, deixa essa para lá. Daqui a pouco tem a participação da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, aqui no Front. Programa Front até meio-dia. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. Transamérica. I see a red door and I want it in.